tapa na cara, vê se para de mentir assim. Acordei, me cansei, vou cuidar de mim. Me usou, me enganou, me jogou no chão. Fui a presa indefesa em suas mãos. E agora volta, bate em minha porta, me tirando a paz. E mesmo te amando, te falo chorando, eu não te quero mais. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Pra mim você é passado, graças a Deus que acabou. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Eu respiro aliviado, pra você a fila andou. Fim de um amor. Porta, me tirando a paz. E mesmo te amando, te falo chorando, eu não te quero mais.